Eu não sei quando será o dia que os salvos com tanta alegria subirão cantando. Eu não sei quando será a hora, e quem sabe pode ser agora, que a igreja com Jesus vai encontrar. Eu só sei dizer que tudo está cumprindo. É nação e reino contra reino, ninguém sabe como dar um jeito. O mundo está em caos, em desespero. Terremotos pela terra, fome, peste, muita guerra. Tudo isso ele falou que ia acontecer. Está chegando o fim, Jesus vem aí. Com forte arcanjos ele vem para buscar os seus. A coroa está na mão daquele que venceu. Jesus voltará outra vez. Toda a igreja reunida em um só coral, entoando santo, santo ao grande general. Muito digno de glória e louvor é o Senhor. Ele é santo, mil vezes santo é o Senhor. Muito digno de louvor, só ele é santo, glorioso, majestoso. Reino contra reino, ninguém sabe como dar um jeito. O mundo está em caos, em desespero. Terremotos pela terra, fome, peste, muita guerra. Tudo isso ele falou que ia acontecer. Está chegando. Jesus vem aí. Com voz de arcanjos ele vem para buscar os seus. A coroa está na mão daquele que venceu. Jesus voltará.